Nesta manhã nós vamos rever algumas coisas e vamos colocar diante do Senhor alguns propósitos, alguns alvos para nós como uma comunidade, como uma família, para esse ano que vai começar. E o capítulo 4 de Efésios é um capítulo fundamental para nós aqui. São verdades inquestionáveis e fundamentais para a nossa vida, desde o primeiro dia, como igreja, está lá nos documentos, temos ensinado continuamente este texto da palavra do Senhor, e eu quero compartilhar algumas coisas com vocês hoje pela manhã. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo está dizendo: eu rogo, eu peço a vocês, não andem de nenhuma outra forma. Andem, vivam dia após dia, em todas as áreas da sua vida, vivam como é digno da vocação com que fostes chamados. Eu e você fomos chamados para sermos e fazermos discípulos. Ser e fazer discípulo. Nós podemos tomar inúmeros outros versículos que expressam como fomos chamados, ou para que fomos chamados. Mas esse é um dos versículos que expressa com perfeição como fomos chamados e para que fomos chamados. Nós somos chamados para ser e fazer discípulos. Você pode dizer isso comigo? Ser e fazer discípulos. Eu fui chamado para ser um discípulo e para fazer discípulos. Esse é o chamado do Senhor. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra, ou este verbo no português, ele tem uma conotação assim, muito clara, né? Eu vou suportar, tá bom? Eu vou suportar aquele irmão. E alguns podem até achar que realmente Paulo está dizendo assim: olha, tolera, aguenta, fica firme, entra por aqui, sai por ali, faz vista de cego, não dá tanta atenção, suporta. Não, mas não é isso que o Senhor tem no seu reino para todos nós. Essa coluna aqui, olha, cadê a coluna? Essa daí, ó, atrás da Luciene. Essa coluna está suportando este prédio. É isso que o Senhor está nos dizendo. Suportando-vos uns aos outros em amor. Né? Só o amor. E nesses dias Deus tem me desafiado muito. Eu já orei e falei: Senhor, eu não sei amar. Eu não amo. Porque tem hora, Senhor, que é tão difícil. Tão difícil você amar alguém do jeito que ele é. Não é um sentimento, uma emoção, né? É mais do que um sentimento. É até possível que você não tenha tanto sentimento no início, mas se nós amarmos, se nós sustentarmos os irmãos em amor, então nós estaremos andando conforme a vocação para a qual fomos chamados. Humildade e mansidão são duas coisas muito claras, embora pareçam iguais. Humildade é eu decidir me portar de uma forma simples, humilde. É simples, é descomplicado, fácil, humilde. Uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa aberta, uma pessoa querida, uma pessoa que é o que Deus realmente quer que ela seja, é o que realmente é diante do Senhor. Uma pessoa humilde. Mas manso não é a predisposição para se apresentar de forma simples. Manso é a reação que não depende de predisposição. Porque quando o sujeito nos fecha no sinal, e sobe um calor assim, vontade de fazer alguma coisa, você não saiu de casa predisposto. Na hora em que aquele sujeito, porque vai me cortar hoje, na hora que ele me cortar, eu não vou reagir. Você não nem pensa nisso. Mas na hora em que acontece, que a reação imediata, sem pensar no calor da alma, no calor do nervosismo, a sua reação tem que ser de mansidão. A minha reação tem que ser de mansidão. É mais fácil ser humilde do que ser manso. É mais fácil. Uma vez, o Asaf me discipulando e até me corrigindo em algumas coisas, disse: para você é mais fácil ser humilde, mas você precisa aprender a ser manso. Porque é a reação que determina. Se nós somos verdadeiramente humildes ou se nós aprendemos a nos preparar. Então, às vezes, temos uma capa de humildade porque nós sabemos lidar bem, né? Politicamente bem trabalhado, e talvez não sejamos mansos. O Senhor está dizendo que andar segundo a vocação que Ele nos deu significa andar em amor, andar humilde, andar manso, com longanimidade. O que é longanimidade, irmão? O que é longanimidade? Animidade, ânimo. Ânimo longo. Sabe o que é um ânimo longo? O ânimo longo é: já tinha que ter acontecido, já tinha que ter aprendido, já tinha que ter feito, e ainda não fez, mas eu continuo com o mesmo ânimo. Deus já tinha que ter respondido, ainda não respondeu, mas eu continuo com o mesmo ânimo. Aquela pessoa tinha que ter feito, mas não fez, porém eu continuo com o mesmo ânimo. Não continuar com o mesmo ânimo é dizer assim: cansei, desisto, vou mudar, não quero saber. E o Senhor está dizendo que nós precisamos ser longânimos. Versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito. A unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso, ele subiu, que é, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Diga comigo: aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos é para o desempenho do ministério. Diga: desempenho do ministério. O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério é para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que é que gera o crescimento de uma igreja, irmãos? Amor, unidade, carinho, afeto. O que é que gera? Mas vejam só, você encontra amor só na igreja ou encontra amor em outros lugares? Sim ou não? Encontra. A irmã Dulce, cuidando lá das suas criancinhas, era amor ou não? Sim. Aqueles espíritas que estão toda semana levando alimento, levando brinquedos, levando roupa, levando material escolar lá naquela comunidade pobre, aquilo é por amor ou não? É por amor. Mas não é qualquer amor que gera a construção, a edificação da igreja. Porque nós temos amor filéu, nós temos amor eros, nós temos amor de gostar, de convívio social, nós temos amor de irmãos, nós temos amor de mãe. Amor de mãe é incomparável. Mas ainda não é esse amor da presença absoluta de Deus na vida de alguém. É o amor ágape, de renúncia, de dar a si mesmo por outro. É um amor acima de todo tipo de amor que o homem pode vivenciar, que vem de Deus. Não é qualquer carinho, não é qualquer afeto. A edificação do corpo de Cristo, ela se dá, a palavra diz assim, todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento. Não é que o amor não é importante para a edificação do corpo, é que vai além desse amor que nós conhecemos. É uma renúncia que faz com que nós nos doemos ao corpo e que nos leva à justa operação de cada parte, a cada um atuar com o dom que recebeu, por amor, com os talentos que recebeu, por amor, com o compromisso, o encargo que só o Espírito Santo nos dá, em amor, frutificando no Espírito Santo. Isso gera o crescimento da igreja. Não é um grande pastor, não é uma grande visão, não é uma grande estratégia, não são as estratégias motivacionais. Eu sou um fiasco em estratégias motivacionais, irmão. Se tem alguém que não sabe fazer estratégias motivacionais, sou eu. Conheço líderes de Deus, homens queridos, de Deus mesmo, mas eles, além de tudo, eles são feras em motivacional. E é necessário, tantas vezes, que Deus levante pessoas no corpo que tenha este dom. Mas não é só isso. Tudo que se constrói com motivação ou com estratégias motivacionais para a alma, dura muito pouco. Gera confusão, gera fruto terreno, mas não gera fruto eterno como a gente gostaria. O que realmente edifica uma igreja, faz uma igreja crescer, são irmãos que crescem juntos, cheios do amor do Senhor, andando segundo a vocação com que foram chamados, em amor, longanimidade, mansidão, humildade. Isso faz com que a igreja cresça, porque Deus levanta homens e mulheres que têm cargos, dons, ministérios distintos. E aí entra bem esse ensino de que o que falta na nossa igreja, o que falta na nossa família, o que falta em alguma área, em algum lugar que a gente está ali no convívio social, provavelmente virá através de mim. Se eu estou enxergando que falta algo nesse bairro, faltava nesse bairro fazer esse negócio. Se fizesse isso aqui, se eu estou enxergando, provavelmente aquilo acontecerá no meu bairro, na minha rua, se eu tomar a iniciativa. Eu não. Alguém tinha que levantar e fazer isso. Não. Se eu estou inserido naquela comunidade, sou eu que tenho o privilégio de ser um canal, um instrumento para... Na vida da igreja, nós vemos isso muitas vezes. Falta muita coisa. Falta alguma coisa aqui entre nós, irmãos? Falta alguma coisa aqui? Falta? Falta. A nossa reação imediata é dizer, está faltando. E principalmente o pastor... Não, eu não, o pastor é que devia. Mas nós estamos aprendendo que Deus está levantando homens e mulheres que com fidelidade, com amor ao Senhor, com os vínculos reais do corpo de Cristo, vão frutificar, e aquilo que falta deixará de faltar, não porque tem um líder ou alguns líderes que são muito bons, mas porque cada membro do corpo está crescendo e prosperando. É o que o texto diz, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. A igreja existe para que eu e você sejamos aperfeiçoados para o desempenho do ministério. Eu e você estamos participando de cultos, estamos estudando na escola de discípulos, participando das células, nós estamos crescendo no corpo de Cristo com um propósito, para o desempenho do ministério. Diga ao seu irmão, qual o seu ministério, irmão? Seguramente, quando a gente observa a falta, já não é o Espírito Santo nos dizendo, pode ter certeza que é, só que nós confundimos, nós achamos, quando identificamos a falta, que segundo a tradição, a cultura que herdamos religiosa, a igreja tem que fazer alguma coisa, mas a igreja somos nós. Na prática desta frase, irmão, a gente encontra muita dificuldade, porque até nós que pregamos muito, a igreja somos nós, a igreja não é, nós estamos o tempo todo com uma expectativa interna de instituição, de organização, de departamentos, de estruturas, e viver o dia a dia sem permitir que isso aconteça é uma frustração. Frustra as expectativas da nossa tradição. Mas verdadeiramente, Deus quer nos edificar como comunidade, como igreja, como família, cada um crescendo assim. Eu estou sendo preparado pelo Senhor, vivendo a vida da igreja local, para que eu seja aperfeiçoado. Não é que eu estou aqui para receber algo da igreja. Não é que eu estou aqui para fazer alguma coisa para a igreja. Eu estou aqui para ser aperfeiçoado. Irmão, eu só estou aqui como pastor da igreja porque Deus decidiu que a forma com que eu ia ser tratado seria assim, sendo pastor. Só estou aqui por esse motivo. Não estou aqui porque sou melhor do que você. Não estou aqui porque eu sou um chamado especial, ungido, e o cara é diferente. Não. Deus coloca cada um de nós no lugar em que precisamos para sermos aperfeiçoados e então desempenhar o ministério, e desempenhar o ministério para a edificação do corpo de Cristo. E a pergunta nessa manhã é: qual o seu ministério? Em que área Deus vai te usar? Pegue esta folha que está com você, anote o seu nome e anote o ministério que Deus já te deu. Anote o chamado que você tem. Anote em que área Deus já te chamou. Anote o que você já percebeu que falta e que é você que vai contribuir. A começar pela oração, porque é tão fácil eu me encontrar com um irmão e dizer, você viu? Não falta? É, falta. Não é assim? É, é assim. Não está errado? Está errado. É. É muito fácil a gente identificar, mas a gente tem que se lembrar que se estamos identificando, Deus está permitindo que eu veja diante de mim um campo missionário, um campo ministerial maravilhoso. para eu ser edificado em amor, segundo a vocação com que fui chamado, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando os irmãos em amor, para que eu cresça, para que eu seja aperfeiçoado e então a igreja seja edificada. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero uma área, eu quero um ministério, eu quero atuar, eu quero viver assim. Eu quero, Senhor. Domingo que vem, nós já vamos ter lá no mural, naquela parte lá da entrada do projeto, do auditório, um banner, um cartaz grande com o calendário do ano de 2011. E nós teremos durante este ano, de uma forma consolidada, a prioridade da vida da igreja em células. Por que que a prioridade da vida da igreja é viver células? Porque não se vive o evangelho sem comunhão, sem vínculos, sem relacionamento. Nós somos prova cabal durante estes 6 anos de igreja de que pregação e culto ainda não é tudo. Você encontra irmãos que há muitos anos estão recebendo ministração, estão participando de cultos, estão se envolvendo nisso e naquilo, trabalhando aqui, trabalhando, mas que de repente na vida pessoal, na vida familiar, às vezes na vida conjugal, continua vivendo um fracasso. Como pode? Que reino é esse? Que eu trabalho para ele, mas a minha vida não melhora. Mas eu não me torno mais parecido com Jesus. O Senhor, na verdade, no seu reino, tem isso de forma clara. Eu e você somos chamados a vivermos conforme a vocação pela qual fomos chamados. Humildade, longanimidade, mansidão, amor. E você acha que isso é um presente que Deus dá e você põe no bolso? Alguns até acham, por muito tempo eu achei que era uma coisa assim, eu vou orar, vou pedir, Deus vai me dar, eu vou colocar na minha prateleira, na verdade vou colocar na cabeceira da minha cama, porque tem que ser a coisa que eu mais pego. Mas não, é um processo. Deus tem que ralar, esfolar as arestas da nossa vida, do nosso ser, do nosso caráter. Deus tem que nos fazer viver algumas experiências que a gente reagiria sem mansidão, até aprender a reagir com mansidão. Aí ele vem e fala assim com a gente, agora está começando a ficar bom. É, né, Deus? E para isso ele nos deu anos nesta vida. Isso leva 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. A gente gostaria que fosse imediato, não gostaria? Ó Senhor, nessa reunião, eu vou na vigília, nessa reunião, que o teu Espírito Santo desça, faça uma coisa, faça uma obra em mim, e eu saia de lá completamente transformado. Mas não é assim. Deus faz toda esta obra no dia a dia da vida. E sem relacionamento, isso se atrasa de uma forma irrecuperável. Mas com relacionamento, você já viu? Você conhece alguém? Olha que coisa, oh, que alegria, que prazer. Gente, eu conheci hoje fulano de tal, que pessoa maravilhosa. Oh. Mas vai convivendo com ele. Daqui a pouco, eu não gostei disso. Gente, eu não imaginava isso. Aqui então, irmão, olha quantas pessoas vêm assim, pastor Sócrates, oh, eu conheço pastor Sócrates. Ah, eu estava até logo lá e falado, pastor fulano, pastor Sócrates. Mas vai conviver no dia a dia, veja se Deus não nos esfola mesmo. Não, eu frustrei completamente, eu achei que lá na igreja, pastor, só era uma coisa assim. Irmão, não existe mágica. Se nós não nos atritarmos no relacionamento, eu não estou falando de ter briga, não. Eu estou falando de viver o desgaste do dia a dia, para depois de alguns anos, todos estarem formatados assim, ó, na comunhão um com o outro. Se não vivermos isso, não corra para outro lugar, porque você não vai encontrar isso nunca, mudando de lugar para lugar. Decida viver os relacionamentos que nos expõem, que expõem nossos defeitos, que expõem o nosso ser à pontada do outro irmão, que vai mexendo nessa área, vai mexendo naquela outra área, vai mexendo nisso aqui. Vocês não têm ideia o quanto inúmeros irmãos aqui mexem comigo. Não tem ideia. Isso aqui, senhor. Isso aqui, ó. Eu preciso tratar na minha vida. E é assim que Deus quer. Até que sejamos aperfeiçoados à medida da estatura de Cristo, à plenitude desta medida de fé. Isso é vida cristã. Agora, por que que Deus nos aperfeiçoa? Para que a gente cumpra o ministério. Poderíamos dizer de outra forma, o ministério verdadeiramente, ele só é exercido enquanto estamos nesse processo de relacionamentos. O aperfeiçoamento dos santos, que se dá na comunhão, para o desempenho do ministério. Então, o desempenho do ministério, ele acontece enquanto estamos tendo relacionamentos. E é assim que a igreja é edificada. Então, nós precisamos nos aprofundar nos pequenos grupos. Porque uma coisa é você me ver daqui. Você chega no culto, ó, pastor Soares, ó, Deus, quero ouvir uma música. Ó, Deus, eu quero uma mensagem assim. Ô, Senhor, o culto hoje foi arrepiante, foi maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Mas outra coisa é nós nos conhecermos. E não dá para a gente conhecer todo mundo e ter esse nível de relacionamento que gera aperfeiçoamento se não for no pequeno grupo. Então estamos entendendo isso cada dia mais, irmãos. Por que que nós precisamos do pequeno grupo? Por que que nós vamos mais um ano intensificar ainda mais a vida em célula? E aí a minha pergunta é, você pode responder aí nesse papel. Na sua célula, qual a sua função? Você pode me dizer assim, mas eu não tenho uma célula, eu não posso ainda. Mas anote aí, numa célula, num pequeno grupo de convívio, de culto, de adoração, de serviço, de palavra, qual a sua função? Quais são os dons? Nós precisamos na célula, por exemplo, de alguém que seja festeiro, que gosta de juntar para fazer um cafezinho, para fazer um jantar, para fazer um almoço, para no final do dia, no sábado, juntar lá e comer um lanchezinho. Gente que gosta e tem facilidade de criar esses momentos. Nós precisamos de pessoas assim em cada célula. Quem sabe é você. Ah, eu sou esse aqui, olha. Nós precisamos de pessoas nas células que gostam de ligar para dar recado, para pegar informação. Ah, deixa isso comigo. Eu gosto de uma agendinha, eu gosto de ligar e perguntar e saber e falar. Essa é a minha função. De repente é isso. Nós precisamos disso. Nosso dia de reunião das células continuará sendo terça-feira. E nós temos ouvido isso continuamente, vamos nesse ano intensificar mais ainda, que a célula não é a reunião de terça-feira. A célula é o pequeno grupo vivendo o tempo todo, cada dia mais junto. Então, certa vez eu estava lá no sítio, nós fomos para o sítio, e aí me veio assim, e fulano de tal? Daí a pouco eu vi fulano de tal chegando no carro de uma outra pessoa. E eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, que coisa. E isso é célula. Ninguém se preocupou, não teve um departamento da igreja que se preocupou, não teve um funcionário que cuidou de organizar. Aqueles irmãos se relacionam continuamente a ponto de, entre eles, eles se resolvem. Um emprestou carro, o outro chegou, o outro buscou. Eles, esse relacionamento contínuo em um grupo pequeno, não é com toda a congregação, é um grupo pequeno. Isso é célula. E um liga para o outro, e um cuida do outro, um almoça com o outro, e um ora pelo outro, intercede. E ali eles veem as necessidades. Ali eles são um grupo que se relaciona. Isso é célula. Todas as terças-feiras, esta célula se encontra para algumas atividades específicas numa casa. Mas nos outros dias ela continua vivendo o relacionamento de comunhão, se aperfeiçoando, desempenhando o ministério. Então, toda terça-feira nós teremos o encontro das células. Mas a primeira terça-feira de cada mês, nós vamos ter um encontro aqui no auditório de avivamento das células. Toda primeira terça-feira nós vamos reunir todas as células aqui no auditório e nós vamos ouvir os testemunhos e nós vamos distribuir o que vamos estudar durante o mês e nós vamos ver quais serão as programações da vida da igreja durante aquele mês e nós vamos adorar e nós vamos celebrar ao Senhor pelo mês que vivenciamos, pelos visitantes, pelos milagres, pelas respostas de oração, porque nós veremos, nós vamos ter isso como objetivo mesmo, cada célula orando. Nós desde o início distribuímos uma folhinha, cada um anotava quais são os pedidos. Algumas células foram parando de fazer isso, mas nós vamos reativar e valorizar isso. Qual é o pedido de cada irmão? Já estamos orando por isso. Irmão, eu estou te ligando só porque eu te lembrar que eu estou orando por isso hoje. Deus me falou isso, Deus me deu um texto, estou te ligando porque Deus me deu esse versículo aqui. E nós vamos ouvir nas células e ouvir aqui os testemunhos das respostas de oração. Amém, irmãos? Então anote aí qual a sua função na célula. Segundo, toda primeira sexta-feira do mês, melhor, desculpe, toda última sexta-feira do mês, nós vamos ter um encontro de oração e adoração aqui no projeto. A igreja toda reunida, as células vindo toda última sexta-feira, para juntos nós orarmos e buscarmos. Nós temos um grupo de irmãos que toda sexta-feira ora aqui. Mas na última sexta-feira do mês, nós queremos a igreja toda vindo e orando e reunida buscando o Senhor. Qual a sua função nesse propósito de oração? Você pode anotar no papel? Por último, não por último dos projetos da caminhada deste ano, mas por último, nesta manhã, nós teremos veredas antigas, encontro com Deus, o curso Hombridade para os Homens, o curso Mulher Única para as Mulheres, o curso CRAU para o fundamento da vida financeira de cada família. Nós teremos todos esses encontros, estes cursos, durante o ano, tanto nas quintas-feiras seguidas, como nos finais de semana que estarão já indicados ali no calendário da igreja. E nós gostaríamos que todos os irmãos participassem desses cursos e atuassem nestes cursos. Porque vai aumentando o número de irmãos que precisam, por exemplo, participar do curso Hombridade, que é um curso para os homens, casados e solteiros. Mas para aumentar o número de turmas, nós precisamos que se aumente também o número de irmãos idôneos, frutificando para liderar cursos assim. Então, a igreja cresce, não apenas numericamente, mas cresce no número de irmãos que estão recebendo a palavra e crescendo como homens, maridos, esposos e filhos. Para isso acontecer, precisa crescer o número de irmãos que se dispõem a servir. Servir segundo a vocação, como lemos neste capítulo. Então você vai anotar aí. Eu amo e me disponho a trabalhar nesse curso, nesse curso: veredas antigas, encontro com Deus, hombridade, mulher única, crown, educação de filhos e alguns outros seminários que nós vamos ter. Nós vamos ter seminário intensivo de criação de filhos, culto da família, meu clamor por minha família. Nós vamos ter um seminário com um irmão que virá aqui ministrar para famílias. Como caminhar em família, o marido, a esposa, como caminhar com os filhos, como administrar o dia a dia da família. Eu quero pedir que você anote aí. Se você é um irmão que vai ouvir este CD aí os dias à frente, eu quero pedir que você também anote e me entregue, para que a gente saiba, os irmãos que porventura não estão aqui hoje pela manhã, a gente saiba deles quais áreas ministeriais Deus tem dado a você. Eu tenho sido aperfeiçoado nos relacionamentos neste lugar. Deus tem me ensinado a ouvir diferente, a ver diferente, a pensar diferente, a agir diferente, a reagir diferente. E o padrão está aqui: amor, suportando com amor, longanimidade, bondade, mansidão, humildade. Quero andar, estou aprendendo a andar segundo a vocação para a qual eu fui chamado. Estou estudando a palavra e eu quero desempenhar o ministério. Eu quero. Porque quanto mais irmãos desempenharem o ministério, porque estão sendo aperfeiçoados, mais o corpo de Cristo vai crescendo. Não é o projeto Adoradores vai crescendo, é o corpo de Cristo vai crescendo. Amém, meus irmãos? Se você tiver tido alguma dúvida quanto ao que anotar, na hora que você vier me entregar, você fala comigo aqui. Se você está ouvindo pelo CD, pela internet, então anote isso que eu pedi e traga para mim, para que a gente comece o ano na presença do Senhor, e irmãos cheios de dons, de talentos, que estão sendo aperfeiçoados, possam desempenhar o ministério e frutificar no meio da igreja. O Espírito Santo vai te lembrando: ah, mas o pastor não falou do ministério de louvor. Se você está se lembrando, você já sabe desta lição. Eu estou me lembrando porque é através de mim que o pastor vai se lembrar disso, que isso vai acontecer na vida da igreja, que isso vai ser visto. Aí eu não falei porque, sei lá, né? Não tenha isso, irmão. Tenha relacionamento que gera o aperfeiçoamento de todos os santos para o desempenho do ministério e para o crescimento da vida da igreja. Você entendeu isso, irmão, nessa manhã? Você concorda com isso, irmão? Isso já tem sido ministrado a você nesse tempo que você caminha como discípulo aqui? Deus está consolidando esse ensino no seu coração? Amém. Há uma fortaleza. Talvez pudéssemos dizer, há um principado. Talvez pudéssemos dizer, há um espírito das trevas que atua e quer atuar em qualquer comunidade, seja uma igreja local, seja uma família, colocando na mente das pessoas que elas estão ali para ver o que está pronto. E se não estiver pronto, elas vão acusar, elas vão reclamar, ou então elas vão se mudar. Mas Deus está nos ensinando, está levantando um grupo de irmãos que são colunas do corpo de Cristo, que estão aprendendo. Eu estou vendo o que falta para que eu seja aperfeiçoado e desempenhe o ministério. E assim a igreja será edificada. Eu tiro da minha forma de pensar, da minha cultura, da minha mente, da minha alma, essas fortalezas que sempre me ensinaram que eu não tenho nada com isso. Não, Senhor, eu sou a igreja. E eu quero te servir mais intensamente ainda neste novo ano. Eu não quero guardar comigo pensamentos, sentimentos, eu quero viver o relacionamento que o Senhor tem para nós como igreja. E mesmo que seja preciso esfolar, burilar, lixar algumas coisas, o Senhor vai fazer isso, mas eu vou me amoldar à função, ao membro do corpo que eu sou, para que tua igreja cresça, teu corpo cresça, mais vidas sejam salvas, sejam aperfeiçoadas, e nós como igreja um dia possamos dizer assim: lembra aqueles anos lá atrás? Lembra em 2011, finalzinho de 2010, quando nós tivemos aquela reunião? Eu nem sonhava em atuar. Olha como Deus fez na minha vida, olha como Deus me aperfeiçoou, e olha como eu estou desempenhando o ministério, e olha como a igreja está sendo edificada. Amém, meus irmãos? Pai bendito, nesta manhã, nós colocamos diante do Senhor nossas vidas. Eu coloco a vida dos irmãos que estão aqui comigo, a vida dos irmãos que viajaram, a vida dos irmãos que não puderam estar aqui nesta manhã, e nós te pedimos, ao Senhor, aperfeiçoa-nos. Senhor, nós não queremos um lugar perfeito, nós não queremos um lugar pronto, nós queremos ser aperfeiçoados pelo Senhor, aonde o Senhor nos plantou. E nós nos dispomos no teu altar nesta manhã, para que o Senhor nos aperfeiçoe, Senhor, para que vivamos segundo a vocação para a qual fomos chamados, Senhor, com longanimidade, com mansidão, com humildade, suportando os irmãos em amor. Senhor, e se for preciso entender o suportar de tolerar, que o Senhor nos leve a suportar assim, até que a gente tenha amor verdadeiro, e não mais suporte tolerando, mas suporte sustentando. Em nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor, nosso culto, o que ouvimos, o que eu falo, o que recebemos do Senhor, o que está escrito na tua palavra, seja tomado pelo Senhor para o nosso crescimento. Em nome de Jesus. O que cada irmão está escrevendo, Senhor, dos seus dons, do seu chamado, do ministério, de uma área que está vendo necessária na vida da igreja, que tudo isso seja bem encaminhado pelo teu Espírito Santo e prospere, Senhor. Colocamos diante do Senhor esse calendário, a programação que fizemos, porque vem do Senhor o plano e vem do Senhor a resposta certa. Aquilo que não é teu, aquilo que fomos nós que imaginamos, o Senhor vai queimar, o Senhor vai desfazer, vai cair por terra, mas aquilo que é teu prosperará neste ano, cada dia mais, em nome de Jesus. Nós te oramos, te agradecemos, te bendizemos. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos.